A minha ira cresce ao ver e saber que pastores e falsas religiões deturpam os cérebros de diversos pobres, irmãos pretos, proletariados que depositam todos os seus míseros centavos no que acredita ele ser a salvação. Porque deles é o reino do céu. Enquanto a realidade é outra, o mundo está rumando em uma única direção, ao ápice da destruição. Porque serão consolados. O que dizer de tudo isso? Deus. Ah, coitados desses que acabei de citar. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face.